do fim. A cidade dorme, eu fico assim. Lembranças suas dançam no ar, como um filme que não quer acabar. Nostalgia, amor, me envolve e faz sonhar. Saudade é um eco que insiste em ficar. Noite de domingo, um silêncio profundo. Te busco nas sombras do meu mundo. Caminhos traçados sob a luz do luar. Promessas sussurradas, o tempo a passar. Em cada esquina, seu sorriso a brilhar. Mas o amanhecer vem, eu tenho que acordar. Nostalgia, amor, me envolve e faz sonhar. Saudade é um eco que insiste em ficar. Noite de domingo, um silêncio profundo. Te busco nas sombras do meu mundo. E se o tempo levou o que eu mais amei, as lembranças guardadas eu sei não se vão. Na brisa suave ainda sinto você, como um doce perfume que traz a canção. As lembranças guardadas eu sei não se vão. Na brisa suave ainda sinto você, como um doce perfume que traz a canção. Nostalgia, amor, me envolve e faz sonhar. Saudade é um eco que insiste em ficar. Noite de domingo, profundo, te busco nas sombras do meu mundo. E ao olhar para o céu, as estrelas a brilhar, vejo você nela sempre a me guiar. Nostalgia, amor, um eterno voltar. Saudade é a luz que nunca vai apagar. E ao olhar para o céu, as estrelas a brilhar, vejo você nelas, sempre a me guiar. Nostalgia, amor, um eterno voltar. Saudade é a luz que nunca vai apagar.